chama. Eu ouço, filho meu. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Me conquistou, me libertou.